cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Se um beijo é sempre tanto acalanto, se o teu sorriso é um encanto acalanto, como um rio que brilha, o perfume de uma filha, uma flor maravilha, um poema a dizer, é tão bom ser. É tão bom, é tão bom, é tão bom, é tão bom, é tão bom. Se o meu colo é o teu manto acalanto, se te tenho quando canto acalanto, como um mar em canção, um abraço no coração, um aperto. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, Cá se tocam no FM da Boa Nova. E eis que, uma vez mais, por via de um disco novo e também do primeiro disco, embora a pessoa que ninguém iremos falar hoje já há muito tempo que anda na música e já por outras vezes foi aqui abordada, pois bem, não quero guardar mais surpresa. Falamos de Yara Gutkin. Para os mais atentos, também conhecerão o apelido de outras áreas, mas de áreas ligadas também, naturalmente, às artes. Mas, a seu tempo, como nos habituámos aqui no Caso Fazem Caso Tocam, e já lá vão quase 14 anos, e ininterruptamente temos alguém para entrevistar, e aqui não podia ser senão a própria mentora do projeto, a Yara. Ora, antes de mais, dar-lhe aqui as boas-vindas, ainda que virtualmente, as boas-vindas aqui à Serra da Estrela. Muito prazer. E era um prazer recebê-la aqui, ainda que seja via telefone. Enfim, não faltarão outras oportunidades para nos encontrarmos, mas hoje queremos saber um pouco de tudo. Por via deste espaço que nos permitiu ter consigo, a propósito deste Mamas, o álbum de estreia, eis que é alguém que, eu dizia desde logo, nasceu no meio das artes. Ainda, enfim, no que diz respeito não a cantor, mas o seu pai, portanto, enfim, é um mestria no que diz respeito à guitarra, falamos de Carlos Gutkin, a sua mãe, Paula Freitas, é atriz, e é o que sabemos também da parte do seu avô, não é? Encenador, Adolfo Gutkin. E, aliás, faz com que a própria Yari Gutkin, que, enfim, se assume com a nossa nacionalidade, acabou por nascer em Madrid. Exato, portanto foi quando o meu pai estava a estudar em Madrid, guitarra, a fazer o superior de guitarra, e também porque tem alguma ligação com a Espanha, a minha avó é espanhola também, e acabei por nascer lá. Isso, de algum modo, havia quase aqui uma condição sine qua non, ou seja, não podia fugir das artes. Pois, estava assim um bocadinho destinada, não é? Porque eu cresci no meio das peças de teatro do meu avô, que é encenador, o Adolfo Gutkin, e a minha mãe, que era atriz, e o meu pai, que fazia música para teatro, e pronto, e desde pequenina estive sempre nesse meio, e comecei a trabalhar logo também, a fazer dobragens e gravações para a Disney e para vários spots publicitários. E, portanto, foi isso. E depois o meu pai, claro, que sempre me incentivou na educação e na formação musical. A magia da rádio tem essa vantagem. É de que alguém que lá esteja em casa, se calhar, a ouvir esta voz, se onde é que eu já ouvi isto? E, precisamente, há pouco falou dos filmes da Disney. Sendo que, do que lhe respeita à música, o que conhecemos é que bem cedo começou no Corso da Barra de Oeiras. Está correto? Eu, por acaso, não, é engraçado que eu sou a mestrina do coro de Santo Tomás das Oeiras há quase uma década, mas eu não frequentei o coro, foi mesmo pouca coincidência, porque minha mãe tinha a intenção de me inscrever lá. Mas depois, como eu já estava na escola de música, que também tinha coro, e eu já tinha muitas outras atividades, acabei por não estar no coro de Santo Tomás das Oeiras, curiosamente. Mas sabemos também que, entre outros, foi voz de apoio a vários músicos do nosso programa. Se recuarmos, vamos buscar aqui o Rui Veloso, mas temos a Mara Andrade, o nosso bem conhecido António Zambujo, o próprio João Afonso, sobrinho de Zeca Afonso, aqui foi várias vezes convidado no nosso programa. De algum modo, quando é que percebeu que, enfim, as vozes de apoio não era o suficiente? Que havia necessidade de haver um disco de Yara Gutkin? Sim, foi. Eu lembro perfeitamente do momento em que eu tomei a decisão. Foi em Paris, quando eu estava a fazer um concerto de homenagem a Zeca Afonso, em que estava a tocar com muitas dessas pessoas que mencionou, muitos desses músicos maravilhosos. Eu era cantora e pianista na banda do Júlio Pereira, e nesse concerto foi uma homenagem que foram convidados vários artistas e cantámos entre todos com a Mário Andrade, o António Zambujo, e depois no final, portanto, isto era uma sala cheíssima, uma das mais importantes de Paris, o Teatro de la Ville, e depois no final entrevistaram-me e muita gente estava a perguntar-me, ah, eu sabia onde é que tem, qual é o seu álbum, qual é, queriam ter acesso à minha música. Sim, faltava-lhe um cartão de visita, não é? Exato. E, portanto, eu aí tomei a decisão e tinha que encontrar uma história para contar. E foi isso que eu encontrei com este CD. Que el fil se adorga, la mare canta, fil de la meua vida, quan els ulls tanques, dos palometes negres pleguen. Les ales basta che all'aglio un vole dormi insonnia. I de color de rosa le insonni sia. Bueno, va a ver si puedo. Vale. Na na na neta, na neta na na, sia del candela mare, la veu s'apaga. Falar pouco de, enfim, de gosto também pelo piano, mas neste disco não só o piano, mas algo que, enfim, que não é tão usual, a harpa. São, enfim, os seus instrumentos de eleição? Quer dizer, a harpa eu toco como um segundo instrumento, portanto, é o meu instrumento de eleição em termos de... é uma paixão para mim, a harpa, o instrumento, o som, mas eu não sou uma, não me considero assim uma harpista profissional, nem por aí além. Apenas é o meu segundo instrumento e sempre tive a paixão de tocar. E pronto, como eu tenho uma boa base de piano, é muito compatível com a harpa. E então acabo por tocar harpa também no disco, mas é assim mais com muitos feitos. Que lindo! Mais uma vez? Só mais uma última vez? Pode ser? Sim. Venha. Um, dois. Sim. Já, me, ne, não. Já, me, mo. La media luna es una cuna que la brisa y el niño de la media luna que sueños risa. La media luna es una cuna que la brisa y el niño de media luna que sueños risa. Arroró mi niño, arroró mi amor, arroró pedazo de mi corazón, arroró pedazo. Crece la media luna. Es... Quem tem vantagem de não ouvir esta conversa, de ficar acompanhando em paralelo os temas que vamos aqui reproduzindo deste Mama. Porquê, antes de logo, este nome que escolheu para o seu primeiro disco? Sim, eu costumo dizer que é uma palavra neutra. Uhum. Aliás, eu gosto de chamar Mama, mais aberto, porque, dada a minha também... A minha conexão com vários países, é uma palavra mais universal, digamos assim, e uma palavra que significa mãe, não é? Precisamente. E é entendível em várias línguas. Ou seja, não é o madre, não é o mãe, mas de facto esta ligação mama, facilmente qualquer pessoa de vários tipos de línguas e dialetos identifica. Consegue identificar. Pois, isso era a minha intenção, que fosse uma coisa, não queria que fosse só fechado, porque como também tenho músicas hispânicas, não é? Em espanhol, queria que fosse uma palavra que funcionasse para as duas línguas, espanhol e português. E então vim a descobrir que mama, na verdade, é das palavras, mesmo vistas de uma maneira universal, é das palavras que não teve modificação desde há 6 mil anos atrás. É das palavras mais antigas que temos. Portanto, ela é entendível em todas as línguas indo-europeias. Portanto, estamos a falar até da Ásia e tudo. Que é uma palavra que é física. Ela nasce da nossa própria fonética desde os bebés, não é? Os bebés, a primeira coisa que dizem é mama. Portanto, é uma palavra universal mesmo. E isso encantou-me, e por isso é que eu decidi pôr assim uma palavra neutra, que é lindíssimo. Daí que este disco podemos dizer que é de, podemos dizer assim, de Portugal para o mundo. Exatamente, eu gosto dessa visão. Acho que é de Portugal para o mundo, exato. Como é que, porque realmente eu interpreto canções de outros mundos, não é? Uhum. De outras nacionalidades, mas se calhar com uma visão portuguesa sempre. Sim, e já tenho tido comentários também nesse sentido. Uhum. Mesmo as minhas músicas originais, que têm assim um cheirinho de música brasileira, não são, vê-se que não são completamente brasileiras. Portanto, são sempre do ponto de vista do Portugal. E Portugal é um país que tem muito disso, não é? Uhum. É um país muito rico em grupos étnicos e misturas, não é? De raças. Precisamente, sim, sim. Muito ligado também à nossa lusofonia, não é? E ao nosso facto, exato, de bem cedo termos ido para países como, enfim, africanos, todos eles identificados com uma musicalidade também muito própria, que nós soubemos, até com mestria, eu gosto de dizer assim, mas soubemos absorver. Mas, normalmente, pelo meio, há sempre, enfim, ou não tivessem a acumular também os 500 anos dos Lusíadas, temos sempre os velhos do Restelo. E esses velhos do Restelo, enfim, que gostam de música, enfim, gostam de espartilhar a música e não gostam tanto de misturas. O que esses velhos do Restelo já lhe bateram à porta a falar deste seu disco, não? Por acaso tenho tido sorte. Eu acho que tem todos não tenho tido assim mais críticas, só não, tenho tido boas. E acho que é um disco que tem várias leituras, portanto, há sempre um ou outro tema que alguém gosta. Eu acho que é assim, aberto a vários gostos. Muito bem, e a várias sensibilidades. Que dormes no meu peito. Ainda antes de falarmos da Yara compositora, porque também tem aqui este condão, vamos falar da Yara enquanto arranjadora. Ou seja, aqui os temas que estão aqui miscigenados, com várias sonoridades, como há pouco falou, e que não sendo portugueses, têm esta acomodação portuguesa. Eu pergunto, que prazer deve dar, de facto, reinventar as músicas? Eu adoro, e acho que isso é uma boa definição de mim. Eu gosto sempre de modificar as coisas e ir para além daquilo que é o normal. Acho que isso é que é interessante, não é? Sermos criativos é, acho que, uma das melhores, um dos melhores prazeres que há, não é? E felicidade mesmo. Claro, e é assim que o mundo pula e avança, não é? Exatamente. E, portanto, sim, por exemplo, um dos temas muito, que é um exemplo disso, que eu arranjei, é uma canção portuguesa, por acaso essa é portuguesa, mas foi ao contrário, foi uma canção portuguesa que eu tentei pôr uma alma de outro país. E é O Homem Nino O, que é uma canção de Trás dos Montes. Exato. Uma canção de embalar, que já é muito cantada e tocada, e que sempre foi muito especial para mim, porque era a canção que a minha mãe me cantava, era a minha favorita das canções de embalar. E um dia eu estava, pronto, a imaginar a canção assim com um pedal e fez-me lembrar que a canção, se calhar, ser uma simbiose com o estilo das canções meditativas da Índia, como o Bansuri. Pronto, eu tenho alguns CDs desse tipo de música que eu adoro, a música que há no yoga e tudo isso. E então eu transformei essa música como se fosse, e uma improvisação quase como se fosse música da Índia. Portanto, está Portugal e Índia ali, uma mistura. Oh, Estamos aqui a falar com Yara Gutkin, o outro disco que gosta de que fique, digamos, mais aberto, Mama, muito bem, e que tem a produção musical, enfim, de companheiros que não podiam deixar de estar aqui, no meio do seu pai, mas então falamos aqui de Kent Kenner, de que queremos saber qual é o dedo dele neste seu disco. Sim, ainda bem que fala nele, porque muitas vezes às vezes esquecem-se e realmente o produtor musical é das pessoas que têm o papel mais importante nos CDs. Ele é o Kent Queener, ele é o meu companheiro, ele é norte-americano e ele é pianista, tem formação tanto clássica como em jazz e compõe muito bem, é um compositor fabuloso e foi ele quem fez a maioria dos arranjos para o Mama e que fez as escolhas dos instrumentos e tudo isso. E, portanto, ele tem um grande papel e acho que fez um trabalho formidável. De sol, maravilha viver, não cansa esta dança, embalança, ainda há esperança, jardins de corais, a beleza. Se vai, porque é tão empapado. Sabe que nós temos aqui de vez em quando uns devaneios também. Temos normalmente três desafios para quem se estreia aqui na Boa Nova. No seu caso, até vou abusar, tenho um quarto. Agora espero que tenha disponível para passar por eles. Vamos a ele. Primeiro, enfim, que os nossos ouvintes já são habituados, mas para o caso da Yara é tudo novo. Imagine que vem fazer aqui um concerto ao Oliveira do Hospital. Antes de mais, não lhe perguntei, não sei se conhece aqui a cidade, mas se não conhece, vai acreditar em mim que temos aqui um bom palco. Portanto, um parque de Mandarelho, um espaço natural, um bom anfiteatro, e que vem fazer o concerto. E que lhe dizia assim, pois bem, Yara, como nós somos aqui serranos e queremos dizer que somos, recebemos bem, traga consigo dois autores, ou dois cantores, ou duas bandas nacionais. Quem é que iria convidar? Eu iria convidar o Diogo Picão, que é um músico, um cantautor e músico que admiro muito, agora da minha geração. E que neste disco toca também o saxofone soprano. Ele toca, exatamente. ele improvisa muito bem. Ele é saxofonista, mas é um letrista maravilhoso. Ele, portanto, tem um disco só com canções dele. E são muito atuais, são canções que falam de muitas questões que estamos a enfrentar nos dias de hoje, e com muita inteligência e muito, muito humor também. Ele tem um grande humor, portanto, os concertos dele são fantásticos e eu sou uma grande admiradora, claro que eu pensaria logo nele. Muito bem, olha, e tenho o condão de que me despertou a curiosidade, não conheço, mas vou procurar. Pois bem, sim, então Diogo Piquei, o Picão, e o segundo... O segundo, talvez teria que pensar. se eu tivesse assim toda a possibilidade do mundo, a pessoa que eu convidaria seria algo surrealista, mas de repente vem-me à cabeça a minha artista favorita portuguesa, que vive mais ou menos perto aí de Castelo Branco, e eu também tenho uma ligação especial com Castelo Branco, foi onde eu me formei. Portanto, estou a falar da Maria João Pires. Claro que ela não queria aceitar o meu convite. Muito bem, mas já imaginava, como disse Castelo Branco, seria Maria João Pires. Muito bem, mas olha, está... Isso é um dos meus sonhos que eu tenho, mas claro que não é, provavelmente não é possível. Mas, não diga isso. Aqui é um livro do hospital. Também gostamos de fazer, de concretizar sonhos. Olha, nunca se sabe. Nunca se sabe. Muito bem. Fiquei aberto. Ora, o segundo desafio. Imagino que vem alguém da cena internacional. E que, ao passar ali e virar Formoso, diz logo, eu não prescindo de, em Portugal, ter a colaboração no meu concerto da Yara Gutkin. Pois bem, de onde gostaria que viesse esse convite? Talvez, talvez dos músicos brasileiros, que admiro muito, como, por exemplo, o Toquinho, que por acaso vem a Portugal em outubro. Portanto, acho que é outubro ou novembro. Enfim, já está a pedir sonhos a mais, mas enfim, vamos tentar. Também tenho outro sonho, que é o Salvador Sobral, sou grande admiradora dele, e estive já muito perto dele, e também tenho assim, o sonho de cantar uma musiquinha com ele. Muito bem, já foi nosso convidado também aqui, já esteve no lugar onde está agora a Yara. Agora, o terceiro desafio. Imagine que vai haver um disco de tributo a um autor, a um cantor, a uma banda nacional. E que pedem à Yara, se olha, gostávamos que fizesse uma versão de um tema desse autor ou banda, como queira, e que é para integrar o tal disco de tributo. Pois bem, quem é que gostaria de homenagear e com que tema que o faria? Então eu já respondi essa pergunta. Eu baralhei-me, não é? Porque a primeira pergunta era da Internacional, era a banda Internacional. E eu, se gostava do Sobral, não devia estar nessa caixinha. Muito bem, exatamente. Então, agora, Nacional. Eu admiro muito o Rogério Charras. É um compositor e um cantautor. Para mim é que tem a voz masculina mais bonita, assim, de cantar, para mim. Um homem de Sintra, que já foi aqui, todos os seus discos têm sido destacados aqui na Boa Nova, portanto, é bem conhecido daqui da rádio. Sim. E então, que tema que escolhia dele para homenagear? Eu adoro a música dele, A Ditadura. A Ditadura, muito bem. Forte. Muito bem. Agora quer pensar assim mais bandas, provavelmente há muitas, mas agora... Sim, mas está. Primeira que me vem. Muito bem, então o Rogério Charras, não é? E os seus companheiros, imaginamos ali em São Pedro de Sintra, e vamos então lá gravar A Ditadura. A dita roi, a dita mói, a dita dói. A dita roi, a dita mói, a dita dói. E contra a vida a gente grita. E contra a vida a gente grita. E contra a vida a gente grita. E contra a vida a gente grita. Ora, eu disse-lhe que no seu caso tinha mais um desafio, mas agora veja bem, a minha loucura saudável, espero eu, para este, para o quarto desafio. Eu ouvi o seu disco já de fio a pavio. Aliás, é o que eu recomendo aos nossos ouvintes, este disco é um disco que não deve ficar no efêmero. Não deve ficar pelo single, que até nos foi apresentado em pré-aviso, Riffs, mas é um disco para ouvir de fio a pavio. E de repente, até porque, para quem seja um alegre possuidor deste disco, perceberá pelo magnífico trabalho de desenho gráfico que está aqui, da Catarina Sobral. Exato. Que é um disco ouvindo e olhando para esta capa, nos transporta para como se fosse quase uma banda sonora. E a pergunta que eu faço é isto: se este disco fosse uma banda sonora, onde é que gostaria de o ver? Numa série de BBC, como se fosse um documentário sobre a vida selvagem? Numa série de desenhos animados? Num qualquer romance, assim, cameliano, ou numa coisa mais recente, numa telenovela brasileira? Não sei muito bem escolher, acho que qualquer um deles era bom, mas talvez, acho que se enquadre melhor em filmes, ou acho que mais do que documentários, porque documentários, eles normalmente querem música sem letra, não é? Uhum. Sem voz. Mas eu adoro documentários, é das coisas que eu mais vejo, por isso eu ficaria feliz também. Bom, mas tem a percepção que de facto há aqui um fio condutor deste disco. Ainda que consiga, como disse há pouco, cantar em castelhano e não só, há aqui um fio condutor. E curiosamente, até a escolha da sequência das músicas parece-me que está extremamente bem conseguida. Ai que bom, ainda bem que tem essa percepção. Sim, há um fio condutor entre toda a mensagem que se quer transmitir, não é? Que é, não só estamos a homenagear as mães, não é? A canção das mães, que é a canção da Embalá, mas também a canção da mãe natureza. E então há este lado, ainda bem que falou nos documentários, porque realmente eu sou isto. Este disco é um bocadinho o meu mundo, não é? É o meu mundo, é a minha paixão pela natureza. E sim, acho que a ordem das músicas eu tive que pensar muito bem como é que seria uma mãe, por exemplo, imaginar uma mãe a ouvir com o seu bebê as músicas. Portanto, eu não posso pôr agora aqui uma música mais agitada porque depois desta música o bebê se calhar já está aqui já a dormir. Né? Porque eu, se calhar, escolhi as músicas também um bocadinho a pensar. Mas é difícil escolher os alinhamentos. É uma tarefa, não é fácil. Passarinho, mata a sede sem temor. Este rio é o teu caminho, o cordão do meu amor. Mama, meu menino, é como um rio que nunca para de correr. O leite branco é um remédio santo com que tu vais crescer. Thank you. pequeno esforço, mete-te ao caminho. Terminamos a nossa conversa, da qual lhe agradecemos muito a disponibilidade, com o último tema do disco, Menininha, e com o interlúdio de Menina Doiro. Enfim, juntar aqui Vinícius de Moraes e Toquinho com o nosso José Afonso, enfim, é paradigmático daquilo que falámos tudo sobre este álbum. E antes de ir embora, só queríamos saber, assim, o que é que ficou arrumado na gaveta e está aí à espera de um novo disco? Ainda claro que este saiu agora do forno, ainda está muito quentinho para pensarmos num segundo. Sim, portanto, o segundo disco já há pessoas que querem apoiar e, portanto, eu já estou muito entusiasmada com ele. Já tinha ideias até para fazer um terceiro disco, portanto, ideias não me faltam. Muito bem. Mas o segundo disco vai ser, quase certeza, um disco inspirado na música para a sustentabilidade, música para este problema climático que todos estamos a passar. E, portanto, não vai ser só uma crítica, também vai ser um disco um bocadinho proativo, com aquele meu tema do proativo e também da beleza natural que nós temos e da conexão da natureza que temos perdido. Muito inspirada em natureza. E, portanto, já vamos ter também um cheirinho desse disco, de alguns temas novos, e, sobretudo, vai ser um disco só de originais. Uhum. É uma decisão que eu também fiz. E já vamos ter um cheirinho desse disco neste concerto de lançamento que, por acaso, gostaria de mencionar. Uhum. Vai ser lançamento do Mama, um concerto muito importante para nós, de lançamento, dia 14 de julho, no Alga Cadaval, em Sintra, às 5h30. Muito bem. Onde queríamos convidar. Grande parte dos músicos que estão aqui eventualmente estarão consigo. E há pouco, enfim, eu não quis falar em nomes porque corremos sempre o risco de esquecer alguém, mas há pouco falou-me, por exemplo, do nome que eu não conhecia, o Diogo Picão, mas há aqui outros, como o Norton Dael, enfim, do Scopel Coffee, e não só, Alexandre Marquês, enfim, o próprio Coro Infantil, que já falámos aqui de Santa Maria do Oeste, depois estará. Enfim, juntar tudo isto numa tarde, não é? Claro que tem a sua magia, não? Sim, vai ser um momento mágico e é um momento para toda a família, portanto estão todos convidados, é um concerto que é aberto a todos e, portanto, nós queremos a sala cheia. Muito bem, e assim será, lhe farão a vontade, com certeza. Yara, foi um prazer falar consigo e, à nossa quanta parte, já sabe, volta e meia, somos daqueles que batemos ao ferrolho a saber o que é que anda a fazer, porque não queremos passar ao lado dos próximos trabalhos também. Ótimo, obrigadíssima. Gostei muito da entrevista e das perguntas. São sempre diferentes, é sempre bom. Muito obrigado, nós.